Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Olhe para você hoje, para quem se tornou. Você se orgulha ou se arrepende? Considerando que sempre há tempo, o que ainda pode fazer para mudar? Quais são seus medos e o que motiva sua coragem? Onde dói em você? Consegue identificar essa dor na criança que você foi um dia? Qual era a sua necessidade naquela idade que não foi suprida? Do que você precisava? Consegue perceber que essas necessidades não atendidas quando criança dependia de um adulto para te atender? Percebe que se transformaram em carências que você carrega até hoje com você e dói do mesmo jeito que doía? Consegue perceber que você tem o mesmo comportamento daquela criança que você foi um dia? Você espera que alguém te ajude a sair dessa dor. De alguma forma, você ainda pensa com a cabeça de antes, e é isso que te faz sofrer hoje. Você precisa atualizar quem você é. Enquanto adulto, com as ferramentas e experiências que possui, o que diria a essa criança que você foi um dia? Olhe para ela com carinho, chore se for necessário. O que não te deram naquele dia, você pode se dar hoje. Você é um adulto capaz de atender as carências dessa criança que chorou, gritou de dor ou se calou por medo. Você, hoje, é um adulto que quer ser visto, amado, cuidado, protegido, salvo. 1001 carências de uma época que não existe mais. Você se protegia e dava certo. Hoje já não funciona mais porque as responsabilidades te chamam para ação e te fazem sofrer e por algum motivo sua mente de criança fala mais alto. Agora, pense que, assim como você, existem muitas pessoas com histórias de vida distintas e carregadas de dores, traumas e que agem de maneiras diferentes das suas porque alguém as machucou e elas insistem em reproduzir em todas as pessoas que cruzam em seus caminhos hoje o mesmo comportamento. Ressignificar esse passado é uma necessidade de todos que buscam a felicidade. Não existem soluções mágicas para as nossas dores. O que existem são formas de ver uma mesma situação. Se eu escolho entender que todos vão me machucar em algum momento, é isso que vai direcionar meus sentimentos e ações. Mas se eu escolho olhar para o outro como alguém que, assim como eu, quer ser feliz, olharei com mais gratidão e menos vitimização. Pense nisso. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.